Uma tempestade está chegando. A humanidade enfrenta sua ruína e desespero. O mundo está mudando, mas a esperança permanece no coração das pessoas. Nós levamos nossas vidas diariamente, sem conhecer a força que pode mudar nossos destinos para sempre. Somos esquecidos, ignorantes como ovelhas indo para o matadouro. Essa noite, no Orioncast 33, marcamos o início de nossa jornada, juntos. Uma viagem na escuridão, na loucura. Eu o vejo nas sombras. Seria ele o escolhido? Ele veio de longe, já será testado. Testado até os limites da resistência humana. E além, ele cavalga procurando os antigos deuses, armado com um amuleto que o trouxe até aqui. Essa noite, ele vai começar a sua jornada rumo ao esquecimento. Bem-vindos ao episódio 33 do Orioncast, e hoje vamos falar sobre Castlevania, uma série que já tem 24 anos, está presente em praticamente todas as plataformas aí que existem, acho que só Master System ficou de fora, é praticamente só Master System. Pode ter um Zebo que você vai conseguir jogar ainda. Tem Zebo, vai jogar Castlevania. E hoje aqui com a gente, Mr. Bubbles, Homem Mal, o Raziel, que tá começando agora, outrora Kisk 13, e eu, Hyde. Vamos agora para a leitura de comentários, o último cast sobre Red Dead Redemption. E a gente estava vendo aqui, teve vários comentários interessantes e a gente conseguiu, aparentemente, persuadir muita gente aí a comprar o jogo, né? Inclusive até a gente do próprio cast aqui, dentro, né? É, a gente dentro comprou, né, Mr. Bubbles? Exatamente, chegou hoje. Pois é. Você vê. Culpa do Homem Mal, hein? E novas histórias de guerra. É legal mesmo ver isso, né? E o comentário aqui que a gente achou bastante interessante foi do Samuel Ragnos, né? Ele classificou aqui o nosso cast, né, em posições, né? Então ele colocou em primeiro lugar o Orioncast do Red Dead Redemption, em segundo lugar do Fallout e em terceiro o Bioshock. Eu discordo, eu acho que o do Bioshock foi o melhor. Mas... Eu acho que o primeiro foi o melhor. O primeiro da Console Wars? Exato. Nossa. Não, igual eu já falei com o pessoal lá no Messenger, o melhor é o de Call of Duty. Call of Duty? É, o que não veio ainda, né? Mas quando tiver, vai ser o melhor. Ah, tá, tudo bem, né? Vamos ver, né? Então, e aí, pra mim, o melhor foi o de Mario, inclusive a apresentação. O de Mario? Então, e ele tentou aqui descobrir a nossa personalidade, né? Ele descreveu cada um aqui e os jogos que teoricamente gosta, né? Ele falou que eu gosto de Sonic, acertou. Ele falou que eu sou um nice guy, errou. Errou totalmente. Errou feio. E gosto de diversão nos jogos, tem razão, né? O Lula Molusco, ele falou que ele gosta de Resident Evil, é verdade, né? Ele falou que ele é o cara do multigamer, né? Que já teve vários consoles. Falou que ele já provavelmente teve até um Jaguar. Eu não sei, mas não duvido, né? Você sabe, o Homem Mal, se ele já teve um Jaguar? Não sei não, viu? Não duvido. O Mr. Bubbles aqui, ó. Esse aqui ele acertou em cheio, hein? Falou que é o cara do Mario, um nintendista de carteirinha. Gosta dos jogos infantilóides, divertidos. Nossa, e é isso aí, poderia... né, Mr. Bubbles? Ele não poderia ter errado mais, né? Não, ele acertou em parte. Eu gosto de jogo infantil, mas, tipo, não sou nintendista nem de longe, assim. Olha, mas o meu... Ele é meio astrólogo, eu achei, cara. Ele pegou essas descrições aí meio, tipo, meio que de jornal. O meu ele acertou direitinho. Acertou, né? Mas isso é fácil também, ele acertou, né? Direitinho, principalmente a parte do sarcástico. É, então, isso é fácil. Ai, não sei, às vezes pra quem... Mr. Bubbles é fantilóide, homem mais pilantra, que mais que tem aqui? É, então, vai ver que é a imagem que a gente passa pra quem tá de fora, né? Vai saber. Pois é, né? Às vezes eu faço uma imagem errada, ó. Então, já deixar claro que eu não sou um nice guy. E o cetista aqui, whatever, né? É, o cetista não tá presente, então ele não vai estar defendendo o seu ponto de vista aqui. É, falou que você tinha o cara da imersão nos jogos, né? Que gosta da história. E a é emoção verdade, no cast é um monte de puxa-saquismo e coisa e tal. É, exatamente. O Cistão cara não puxa saco, né? Ele começa a falar de um jogo, não para, né? A gente tem que cortar, tipo assim, a gente grava umas 4 horas de cast e corta pra ficar uma hora aí, porque o Cistão não pode falar. É, o que vai online é só online um pedaço. É um pedacinho, né? Mínimo do que ele fala. Até um dia se fizer um cast ao vivo. Ele às vezes. É, então. Ele tem que cortar mesmo. Corta o microfone dele, derruba ele do Skype. É complicado gravar com o Cetista. Chama ele só de vez em quando, né? É, então, tipo, hoje mesmo, né? Ele tava querendo participar aí, mas a gente deixou ele fora. É que fica o pessoal gritando lá na porta do prédio dele, né? Eloquente! Nossa, né? A gente espera acumular muito pedido, né? Quando tem muita gente gritando o nome dele, a gente põe ele de volta. Toda essa eloquência aí. É. Então deixa eu aproveitar aqui. Tem um comentário aqui do Weber, eu acho que é Weber. Uhum. Ele fala que gostou muito do caixa, etc. E ele tá perguntando se dá pra continuar deixando depois pra fazer as quests que ficou pra trás. Porque assim, eu acho que a gente já spoilou demais, cara. Mas pode ficar tranquilo que Rockstar é padrão, nunca acaba depois dos créditos. É, então você já respondeu, ué. Não, pô. Você não leu o comentário do cara? Eu li, lógico que eu li. Então. Eu achei engraçado que você deu uma de Silvio Santos aí. Você falou, ele comentou no cast. Ele comentou no cast da Microsoft. Estamos. No podcast. E outro comentário legal aqui foi do Rodri, né? Eu não joguei o Red Dead Redemption, mas pelo que ele falou aqui, eu achei interessante, né? Fiquei com vontade de ver isso. Ele falou que tem uma parte que dá pra lançar uma velha e sai arrastando ela e deixa ela na linha do trem pro trem atropelar, né? Isso é muito insano, né? Muito doente. Estilo pica-pau, né? Estilo pica-pau. Eu vou fazer isso. O meu jogo chegou hoje, eu tô louco pra chegar nessa parte que eu posso fazer isso. É, amarrar a velha na linha do trem, né? É, todo mundo quer fazer isso. É lógico. O Tiagon também aqui deixou um comentário legal. Ele falou dos itens de Avatar que libera, meu, que a gente esqueceu de falar. É, então, libera vários itenzinhos, cara. Eu, pessoalmente, só ganhei o chapéu. Inclusive, quem olhar aí nos comentários, é o mesmo chapéu que o Cetista tá usando aí no bonequinho dele. Tem outros itens também, você ganha a roupa do John Marston, mas eu não sei o que tem que fazer pra liberar, não. O chapéu você ganha rapidão. A gente não comentou. É que eu, particularmente, por exemplo, por não ter jogado também, mas eu não ligo muito pra esses itens de Avatar, não. Sei lá, não dou tanta importância. Ah, eu ligo. Eu tenho a roupa inteira do ODST. Eu sei. O seu boneco é um soldado preto lá. Quando eu vejo que soldado preto lá, eu já sei quem é. Então, alguém aí comentou também dos bugs, né? Quem foi o Raid? O General J comentou. Se o jogo é muito bugado, né? Que ele viu uns vídeos no YouTube, tem isso, muito bug. Ele falou da mulher burro, de gente voando. Esses aí eu nunca vi, não. Mulher burro. Graças a Deus, cara, ele é menos bugado que o GTA 4. E eu só tive problema uma vez com bug, que foi numa missão que eu tive que até refazer ela por causa do bug. Mas foi só essa vez também. Fora o cavalo retardado. Mas bug mesmo, acho que não tem muito, não. É, porque também, como é um jogo muito grande, né, é meio difícil não ter nada, né? Mas quem jogou GTA no Play 2 não pode reclamar de mais nada. Uma coisa também que ele falou aqui que é muito interessante é do Ford Corcel, né, o Mr. Bubbles? Ah, tá vendo? Ficaram me zoando aí. Não, mas assim, é que o pessoal não entendeu a piada, fala aí, ô meu. Não é que não existe igual o carro. Igual o Cruzeiro. Cruzeiro não é dinheiro, Corcel não é carro. É, pô, não é que não existe o carro. Os caras estavam falando que o carro é muito velho pra ser considerado um carro. Primeiro, não foi boa. Né, não. Enfim, não, você tem que explicar porque é ruim. Ah, que é isso, eu ri pra caramba naquela parte, cara. E agora, se eu ouvir de novo, eu vou rachar o bico e sempre tem um estraga prazer, tipo o General Jota que pistolaria a piada. Eu fiquei rindo por uma semana disso aí, tô rindo até agora, na verdade. É, eu também achei muito engraçado, é que eu dei mute na hora, mas... É, o Thiago Gonçalves comentou, né? É, o Thiago Gonçalves achou na hora, pô. Alguém gostou. Bom, legal. Bom, então, obrigado a todos vocês aí que comentaram. Se a gente não leu... porque a gente não tem tempo mesmo aqui, porque se a gente for ficar lendo, vai o cast todo só na leitura de... Veremos no próximo. De comentários, é. A gente lê, mas não lê online, né? A gente tá vendo tudo aí, mas não tem como ler no cast. E comentem aí, continuem comentando. E é isso, vamos pro cast agora. Então, Castlevania é uma série muito famosa, né? O nome Castlevania é uma junção, né, de Castelo e Transilvânia. É um trocadalho. É, ficou foi, bom, né? É, não é muito não sei, criativo, não né? Não sei mas... se é pela insistência, né? Porque é. A gente já ouviu tanto. Mas isso é só aqui no Ocidente, né? Porque lá no Japão ele é chamado de Akumajo Durakura. Durakura. Durakura. Que significa o castelo demoníaco de Drácula. É, aí não dava pra traduzir um nome tão grande assim, né? Sim, não tem como. E ele foi lançado dia 26 de setembro de 1986. Quem criou esse jogo aí é um cara que chama Koji Garashi. Quem não conhece o Koji Garashi, ele é um cara muito, muito excêntrico. Ele tem um chapéu igual do Indiana Jones, cabelo comprido e tá sempre com um chicote. Ele é quase que um personagem do jogo dele mesmo. Ai, é um cara bem bizarro. Um Belmon agora. É igual, assim. Tem um bigodinho, é um cara bem esquisito mesmo. Consegue ganhar do Itagaki ainda? Pois é. É mais esquisito. O primeiro Castlevania, ele não chamava Castlevania, ele chamava Vampire Killer. Assassino de... vampiros aí. De vampiros, isso. Então, que posteriormente virou o nome do chicote mágico lá dos Belmonts, né? É o chicote sagrado, a única arma capaz de matar o Conde Drácula e outras criaturas. Exatamente. Olha algum chicote, cara. Um revólver, uma espada. Negócio meio sadomasoquista. É porque o cara é fã do Indiana Jones, não se ligou? O cara gosta de chicote. É, se for ver, é mais ou menos da mesma época dos filmes, né? É, então. 86 era... Acho que já tinha sim. É uma arma que tem estilo, sei lá, né? É que o mais óbvio seria ele colocar uma espada mesmo, né? Porque, sei lá, na época do jogo, que é meio pouquinho... Combina muito ficar andrógeno com chicote, pra você ver como fica legal. Eu acho também que era talvez alguma limitação técnica do console, né? Porque ele foi lançado no NES, o primeiro Castlevania, o Vampire Killer, em disquete. Ele não usava o cartucho NES, ele usava um dispositivo lá que chamava Famicom Disk System, que permitia usar disquete de computador comum com jogo no NES, né? E os jogos daquela época, assim, era muito diferente do que é hoje, né? O side-scrolling, ele era bem quadro a quadro, né? Ele não fluía legal, a jogabilidade era super horrível, assim. O Castlevania foi um jogo que meio que definiu, assim, o estilo de plataforma. Vários jogos depois dele seguiram esse padrão, né? E esse primeiro jogo ele foi lançado, só que ele não fez muito sucesso. Aí depois, no mesmo ano ainda, né, em outubro desse ano, foi lançado pro MSX2. É um console muito velho, eu não conheço quem conheça. Mas, realmente. Enfim, acreditem, ele existe. É muito menos eu, cara, nunca ouço. Se eu não me engano, é um console que parece uma máquina de escrever gigante, assim, mais ou menos isso, que ligava na TV. Então, aí lançaram o Castlevania na Europa e no Brasil, né? Por incrível que pareça, eles davam atenção pro Brasil nessa época. E não sei por que lançaram só pra Europa e Brasil, mas enfim. Mas é assim, é exclusivo Europa e Brasil? Europa e Brasil. Isso é exclusivo. Só Brasil da América, só. Estranho, né? É estranho. Nem os Estados Unidos? Não. Nos Estados Unidos ele foi lançado só em 87. Só que aí ele foi lançado pra NES... E foi lançado em cartucho. E aí, pela primeira vez, veio o nome, né? O Castlevania. Foi um nome pensado pra América do Norte mesmo. Sei. E no Japão continua até hoje como o Akumajo Durakura. É. Vixe Maria, cara. Então, a história do primeiro Castlevania ela é bem simples, né? É basicamente assim, o castelo do Drácula ele aparece de cada 100 anos e tem que ter alguém lá pra acabar com ele. No primeiro jogo, você controla o Simon Belmont, que é aquele Belmont clássico com aquela roupinha engraçada marrom, né? Uhum. E ele tem com que... Com chicote? É, isso, exatamente. Meio masoquista, né? E ele tem que ir no castelo, aí vai enfrentando lá os... Morcego, zumbi, múmia, Frankenstein. É legal que não tem várias só... referências. É, não tem só vampiro pra matar, né? O vampiro, na verdade, não tem, só tem o Drácula, né? Não é, apesar de ser do Drácula, assim, não tem um monte de vampiro. Tem um monte de bicho mitológico mesmo. Tem medusa, lobisomem, o que mais? Frankenstein. Vela. Morcegos. Cabeça tem de as medusa, vela, né? Também. Vela? Vela? Por que vela? É, eu lembro. Batas vela? O castiçal. Ah, é verdade, é. A vela é o inimigo. Ah, é. Bem lembrado. É só inimigo, eles guardam item. Eles são como se fossem os quadradinhos do Mario lá. Então, e basicamente é. Ele tem que salvar o vilarejo lá do Drácula, né? Que é. Espalha a escuridão e a escrotidão e etc, etc. E pela terra e tal, tal, tal. É, exatamente. Eu joguei esse jogo, eu não cheguei a fechar ele. Até porque é dificílimo. Dificílimo mesmo, eu joguei ele no NES, né? É todo meio zoado, assim, tem uns glitches, assim, sabe? Fica dando aqueles erros estranhos. Era estranho que a vida do chefão mostrava logo no início da fase, assim eu ficava o tempo todo lá mostrando. Ah, é? Ficava mostrando? Ficava mostrando. É pra você ficar naquele senso de perigo, né? Nossa, tá vendo, tem chefão, né? Toda fase era igual, assim, sempre tinha. Então, e aí esse jogo, sim, ele fez bastante sucesso nos Estados Unidos, né? E levou a série pra frente, né? Aí em 88 saiu a continuação, que é o Simon's Quest, do Castlevania 2. E aí também é com o Simon Belmont, né? E a história desse aqui é... É mais bizarra ainda, né? Que o depois ele venceu o... Detalhe, é a melhor reciclada de enredo que eu já vi na minha vida. Então, depois dele venceu o Drácula, quando ele derrota o Drácula, ele lança uma maldição no Simon, né? Que ele vai morrer. O Simon tem que morrer depois daquilo lá, né? Vai morrer uma morte lenta e terrível. E aí, o que o Simon faz? Ele consulta lá não sei quem, não lembro agora... E falam pra ele que pra ele poder se livrar da maldição, ele tem que ressuscitar o Drácula e matar ele de novo. Foi uma cigana. Foi uma cigana pra ele, né? É, que tipo, belo conselho, hein? Aí foi só que o Drácula, ele tá dividido em vários pedaços, né? Tem um pedacinho do Drácula em tudo quanto é parte. São 5 pedaços. Aí tem que juntar esses 5 pedaços, montar lá o Lego Drácula lá de novo e matar ele, né? E é isso que acontece, né? Mas é uma criatividade sem precedentes, né? Pois é, então. Ah, mas vindo na cabeça do... Montar pra matar de... Pois é. Vindo na cabeça do Igará, do Koji Igarashi lá também, né? Isso é esperado. O cara já é estranho, então o jogo vai ser estranho também. Fico imaginando a cena, né? O Draco, oh, você me trouxe a vida! Oh, você me matou! Então, aí depois foi lançado o remake do primeiro Castlevania. Aliás, Castlevania é uma série que tem vários remakes aí durante esse tempo todo. Foi lançado o remake pra que console? Pra arcade. Lançaram um remake do... Arcade? Nossa, eu não sabia que tinha Castlevania pra arcade. Só que ele foi lançado com outro nome. Ele foi lançado como Haunted Castle. Ah, em 88. Tá. E em 90 foi lançado o último jogo do NES, da série Castlevania, que foi Castlevania 3. Ele era protagonizado pelo Trevor Belmont, que é um ancestral do Simon, né? Tipo, um avô dele lá. E esse foi o primeiro jogo que tinha o Alucard. Tinha o Alucard, tinha os personagens. Esse aqui já é um pouco mais parecido com o que o Castlevania virou depois. Que tinha portas, assim, entradas nos lugares, tinha como comprar itens. Tinha aquelas escadinhas infernais, né? As escadinhas, na verdade, sempre teve, né? Desde o primeiro, que você para e não consegue atacar na escada, você ou tem que voltar pra cima pra subir, né? É, e pra baixo, você não consegue atacar e é atacado. Isso aí só foi acabar com o Symphony of the Night mesmo, não tem isso. Sim. Expliquem uma coisa pra um simples mortal. Quem é esse raio desse Alucard que todo lugar que fala de Castlevania fala esse nome? Alucard é o personagem mais da hora do videogame, assim, só isso. Vai chegar na parte dele aí. É o personagem mais foda de toda a história. Vai chegar só isso, mesmo. Só isso. Vai chegar no jogo dele, agora. Vamos lá. Em 91, foi lançado um jogo, eu considero um jogo muito bom. Aliás, é considerado também, não só por mim, mas por várias pessoas, como um dos melhores jogos da série, que foi o Super Castlevania 4, pra Super Nintendo. E ele usava... Esse eu acho muito estranho. Eu acho ele legal. Porque ele é muito grande, o boneco. Então, mas era da hora, o bonecão grande assim. Então, foi o que me deu um pouco de repulsa dele, porque eu vi aquele boneco muito gigantão, sei lá, eu achei muito esquisito. Então, o que era legal nele é que ele usava aqueles recursos do Super que tinha na época, né? Ele tinha aquelas coisas meio... Não era 3D, mas você tinha dois planos, sabe? Você podia vir pra frente e podia vir pra trás. Tinha uma cerca, né? Você atravessava do lado do outro, igual o Mario faz, sabe? Como assim? Não entendi. Tipo assim, tem uma cerca dividindo. Tinha uma cerca, acho que na primeira fase tinha isso. Aí você passava de um lado pro outro da cerca, entendeu? Ah, tinha dois planos, 2D, né? Dois planos, isso, exatamente. Aí tinha. Tinha. Ah, tá. E tinha também alguns efeitos de redimensionamento. Tinha... Tinha uma parte que era quase 3D também. Ficava... Você entrava no negócio e ficava rodando, assim, tipo... Dá uma impressão, né? É, dá uns efeitos, assim, que te enganam, né? Não é, mas dá a impressão que é. Bom, em 93 foi lançado um jogo que é muito bom, só que é pouquíssimo conhecido, assim, pouca gente conhece. Até por causa da plataforma que ele foi lançado, que foi pro PC Engine, que é o Castlevania Rondo of Blood. Que... ele era legal porque ele tinha... como ele era pro PC Engine, se eu não me engano, o PC Engine, ele tinha mais capacidade que o Super Nintendo e o Mega Drive, né? Então ele tinha umas animações, tinha fala... É um jogo bem legal. E você jogava com o Richter Belmonte, né? Que é... acho que é o Belmonte mais conhecido aí. E esse jogo depois foi relançado. Eu tenho certeza que era legal, velho. Era legal. Era legal, esse era legal mesmo. Era legal. A animação é tosquíssima. Dias e... ah, então o remake eu não vi. Pro PSP, né? Agora o jogo não, original era legal. O Super Nintendo. Super Nintendo? Remake pro Super Nintendo? Não, então você deve estar confundindo. Não, tem. Remake pro Super Nintendo, é? Aham. É o Drácula X, né? Só que ele é um pouco diferente, assim, não é igual. Ah, o Drácula X é dificílimo. Não consegui passar da segunda fase. É legal, mas eu não consegui passar da segunda fase. Acho legal aquela... logo no começo que você tá na vila pegando fogo, aí você entra dentro de uma parte do castelo, assim, e vem um touro correndo atrás de você, né? E você sai correndo assim, desesperado, tentando chegar no final. Aí quando você sobe numa parte, ele passa assim por baixo. Aí você vê só metade do touro, né? Ele não tem a parte de trás, assim, vai se arrastando. Ah, é verdade, eles estão numa carroça fugindo, não é? Isso é no PC Engine, da parte da carroça. Acho que no Super Nintendo não tem essa parte. Tá. Mas os dois jogos são bons, assim. Quem costuma jogar em emulador aí, é interessante. Vale a pena conferir. Era um jogo legal, só que era difícil pra caramba esse jogo. Eu fechei ele, mas foi complicado. Quando o Drácula, no final, é muito terrível matar ele, porque... tem uns pilarzinhos assim, aí ele fica pulando de um pra outro. E você tem que... você não pode cair e tem que acertar ele. Aí depois ele vira aquele... como sempre, né? Vira aquele morcegão gigante esquisito lá. E aí o negócio complica. Uma coisa que eu notei que não tem atualmente, né? Nos Castlevania antigos tinha buraco infinito. Isso aí é uma porcaria na série, caramba. É. Todo jogo tinha, né? Não era uma coisa só ele, que não, né? Tá sendo banida aí. Faz o melhor sentido. Né? O jogo nesse estilo, eu acho que o que eu lembro é o Metroid. Metroid não tinha. E em 94, né? Bom, como a gente falou, esse aí foi de 95, né? O Dracula X. Em 94 foi lançado pro Mega o Castlevania Bloodlines, que ele é baseado na história do Bram Stoker. Quem assistiu o filme aí com o Gary Oldman, o livro, né? O Keanu Reeves, né? O Homem Sem Expressão. Esse filme é, inclusive, Anthony Hopkins, né? É o melhor filme de vampiro que existe, né? Ah, com certeza, né? Isso aí é da época que o vampiro tinha reputação ainda. Era macho. Era macho, é. Apesar que... não brilhava no sol. Tinha o Nosferatu antes, né? Que era bem mais macho ainda, né? Mas... era bem mais macho mesmo. Era mais macho. Enfim, era um filme bom. E esse jogo do Mega foi baseado no filme. Você escolhia entre, se não me engano, dois personagens, né? Um é o John Morris, né? Que é descendente do Quincy Morris, que tem na história do Bram Stoker. E segundo a história do Castlevania, ele seria um parente, assim, distante da família Belmonte, né? Sempre tem que ter uma ligação. É um primo, né? Parente, cara. É mais ou menos assim. Teve uma época que os Belmontes pararam de lutar, não sei porquê. Aí eles passaram o Vampire Killer pra outra família, que são os Morris. Ah, tá. Então eles só ganharam chicote. É, por que será, né? Pô, mó maldição do caramba esse chicote aí. Eles já ganharam o quintal do vizinho ali. Pô. Então, eles deram de presente de Natal pra outra pessoa. O problema é o chicote do inferno aí, né? Ganhar um chicote, já sabe, né? Matar vampiro. Ainda nesse, acho que o único que eu joguei bastante, o Bloodlines. Mas eu nunca, vocês conhecem mais a história, eu nunca entendi... que beleza, o John Morris tinha um chicote e tal, a porcaria, etc, etc, etc. Mas o outro cara lá, o Eric, ele tinha aquela lança idiota lá que não servia pra nada. Quem é esse cara? Bom, que eu sei que ele é meio que um aprendiz do Alucard, tanto que a lança que ele usa se chama Alucard's Spear. Isso aí que eu ia falar. Ah, legal. Que eu conheço esse nome Alucard dessa lance idiota desse cara que não serve pra nada. É. Era uma porcaria se tentar acertar as velas pra pegar as coisas com ela. E o que, que você achou aí desse jogo aí, Homem Mal? Você que... Você que não conhece nada. Você gostou do jogo ou não? É bosta. Não, era legal. Era até que legal, cara. Só que, tipo, na época eu não tive interesse de jogar até o final, porque tinha coisa mais legal ainda. Uhum. Mas, sabe, tipo, era uma plataforma legal pra caramba. Mas o único ruim é que o cara da lança era idiota, era um inútil. Aí você resolvia facilmente escolhendo o outro, né? É, então. Aí você jogava sempre com o John Morris lá, com o chicote, que dava pra pegar os itens melhores. A única coisa que era que a lança era melhor, que ela tinha um alcance maior, né? Mas, de resto... Mas é um bom game, sim. Tanto que o que a gente vai falar mais pra frente, um dos DS que eu joguei, é a continuação dele. Die, monster! You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Em 97, chegamos na era dos 32 bits, né? É, esses outros foi a fase clássica, né? Até isso. A era de ouro aí, né? A era romântica, né? Era da romântica. Mega Drive, Super Nintendo. Emprestava cartucho. É. Essa coisa bonita, né? Era clássica. É, porque a partir desse aí, do Symphony of the Night, mudou também a série, né? Sim. Passou a ter um conceito diferente. E... Pra melhor ou pra pior? Na minha opinião, pra muito melhor, mas fala aí. Em 97 foi lançado Symphony of the Night. Esse jogo é praticamente uma lenda, né? É considerado um dos melhores jogos do PlayStation. É considerado até hoje o melhor jogo de toda a série Castlevania. Eu acho que nenhum jogo vai bater ele. Até porque fica aquela nostalgia, né? Aquela coisa assim. É, ele virou cult demais, né? É, virou cult demais, exatamente. É o jogo também que marca a entrada da Hayami Kojima. Apesar do nome, ela não tem nada a ver com Hideo Kojima, né? Ela ilustrou todas as artes do jogo, né? E segue aquele estilo bem característico, né? Que ela tem aquele traço meio gótico, assim. Ficou bem legal na série. Ficou legal na série. E mudou muito, né? Porque se você for pegar o Rondo of Blood, é muito tosco a animação. Os desenhos da animação, né? É aquela a coisa... arte, né? A parte artística do jogo é média, né? Mediano, eu diria ruim, mas acho mediano só, né? Parece um anime tosco, assim. Você tem aquele olhão grande, sabe? O cara é verde. Sim, o cara é verde, fala, né? É, você fala a parte dele, do desenho deles, né? É. É bem feio. É bem feio, então, mesmo. Agora com ela, mudou tudo, né? Porque o castelo segue aquela arquitetura gótica alemã. O traço dela é muito bem feito, bem gótico. Os personagens é bem, muito bem feito. E tem tudo a ver, né, com a temática de vampiro, né? Não, combinou, foi perfeito, né? Uma coisa interessante desse jogo são os diálogos dele, que são muito bem elaborados, né? Pra começar, são muitos, né? É. Os diálogos são demais, cara. Mr. Bubbles, eu te pergunto, o que é um homem? não passa de uma mera pilha de segredos, mera pilha miserável de segredos, é isso. Não passa disso. Os diálogos são mais ou menos desse nível, assim, né? Chega de conversa, vamos voltar. São só filosóficos, não é que não fazem sentido. É um lance meio shakespeariano, né? Tipo, ser ou não ser, né? O que é um homem? Não é só filosófico, não. Ele é meio sem sentido também, né? Esse diálogo em específico não faz o menor sentido, né? Então o problema, eu acho que... O cara marcou, vai colocar a voz no jogo. Ficou muito louco. Não, isso não, sim. A dublagem, apesar que tem gente que acha que a dublagem dele é ruim, né? Para. Até tem bastante gente que acha. Eu discordo totalmente. Eu acho que combinou muito. Todas as vozes são bem feitas. Então, do Drácula, da Morte, a do Lucard. Combina muito, né? É. Esse jogo aí também tem. A música dele é muito bem feita, né? Ele tem a música orquestrada. A música clássica. As músicas parece que elas são feitas pra combinar com os ambientes, né? Sim. Você vê que todas elas têm muito a ver com o ambiente que elas são tocadas, assim, né? E é meio que uma mistura, né? Mistura música clássica com techno, com heavy metal, com progressivo, com rock. É, tem bastante guitarra, né? E tem piano. É uma mistura, mas ficou bem legal. Combinou bastante com o jogo. É bem, bem épico. E o personagem principal desse jogo é o famoso Alucard, né? O Drácula ao contrário. Quem é o Alucard? Alucard, ele é o filho do Drácula. Ele ajudou o Trevor Belmont lá no Castlevania 3. E depois disso ele ficou dormindo, né? Por 300 anos. Até um cochilo, ele tirou um cochilo. Tirou um cochilo por 300 anos. Então ele dormiu 300 anos e ele acordou quando o castelo surgiu de novo. Depois que o... Que a história do Symphony of the Night passa depois que o Richter derrota o Drácula no Drácula X ou no Rondo of Blood, que é o mesmo jogo. Ele passa poucos anos depois, eu não me lembro agora exatamente quando é. Uhum. Mas a minha memória aqui da pauta diz que o Richter derrotou o Drácula em 1792 e o Symphony of the Night passa em 1797. E aí o Alucard ele vai pra derrotar o pai dele no castelo, né? Ele é um vampiro renegado. É, mas o que, que ele tem contra o pai dele? O que ele tem contra o pai dele? É o pai dele é um filho da puta, é porque cara. Ele tem que saber. É porque ele é bonzinho, é, né? Ele é contra os humanos, né? Ele não é um vampiro? Ele é um vampiro, mas é... Ele é um vampiro do bem. É um cara gente boa. Estraga o personagem inteiro. Não... Então, o que eu acho legal desse já, porque já começa quebrando toda aquela... Tipo, você já não vai jogar com o Belmonte, nem com ninguém com chicote, nem com a lança, né? Ah, sim, é o primeiro jogo que você tem a espada, né? É, então... E ele é legal, a roupa dele é legal, né? O visual dele é legal, e tem uns efeitos legais. É, ele é um vampiro, né? Ele é um vampiro, exatamente. E tem cabelo branco. E quando você pula, ele faz tipo uma animação de asa, né? Era uma coisa bem legal pra época, assim, também. É, ele tem um double jump, né? No double jump dele, ele faz... Tem. E a maior diferença, assim, desse pros outros é que você vai conseguindo muito poder conforme você vai jogando, né? Que o Belmonte, ele quando você é jogava... Ele é meio RPG, né? Ele é meio RPG. Quando você jogava com o Belmonte, ele tinha lá um upgrade, né? Ele melhorava um pouquinho, mas não acontecia nada. Agora o Alucard, você vai conseguindo vários poderes no meio do jogo. Ele vai ficando... Sensacional, né? Você é, consegue virar... Pode ver um... Ah, tá. Se você for ver qualquer Castlevania, mesmo os usos de PlayStation 2, você vai ver o Alucard, ele é o mais forte de todos os protagonistas até agora. Ah, com certeza. Sim, sem até dúvida. Se você levar em conta os mas quantos personagens foram vampiros? É, só ele, né? O que é legal mas disso é isso. Ele virava morcego, você podia sair voando, ele virava neblina... Uma fumaça e atravessava grade, ele virava lobo, saía correndo pelo castelo. É, era muito poder, né? E se sentia, tipo assim. Resumindo, no começo, você só perdia se você era burro. Porque no começo ele era fraco. É. Aí depois ele ficando muito, muito, muito forte. E os vilões também eram muito fortes e grandes, né? Tem. No final, chegando para o final, tem um egípcio lá que ocupa a tela inteira. E demora uma meia hora pra derrotar ele se você não tiver. Nossa, bicho desgraçado. É o Galamuf, né? O nome dele, eu acho, se não me engano. Galamor. E é um jogo muito bom. Eu acho que continua sendo um jogo atual até hoje. Tirando a MD Wind. Eu acho legal que ele tem aquele esquema de RPG mesmo. Ele é um adventure RPG. Porque você sobe de level. É. Né? Inclusive é uma das coisas que deixa o jogo um pouco mais fácil pro final. Não que seja fácil. Mas dá, pelo fato de você conseguir subir level, dá pra você dar essa pelada, né? Que você fica fazendo, né? Subindo level e consegue passar, tipo, dos chefes, assim. E também você tem equipamento que você melhora, tipo, as espadas, as armaduras dele, né? Então, vários itens, né? Tem bilhões de espadas lá, espadas pela fase. Tem muito, é muita espada, né? E o mais legal de tudo é o castelo, né? Falar as próprias magias dele. Ah, ele tem o Dark Metamorphoso. Tem o Soul Eater. Soul Steel Eater. Eu tô esperando vocês falarem isso mesmo, que, poxa, ainda não consegui descobrir o que esse personagem é fantástico. Não, você tem que jogar pra ver. É esse então, é o negócio. Falou que ele é morcego e sai voando, é fumaça, sai fumando, mas não consegui ainda sentir o... Não, é que, assim, poder, eu pelo menos, eu gostei dele que você cria uma afeição pelo personagem, né? No começo ele tá lá, ele tem lá o equipamento, né? É relativamente forte até no começo. Aí chega a morte lá, desgraçada, te toma tudo. Aí você fica um bosta, você tem que sair dando soquinho nos caras pra matar. Aí, durante o jogo todo, você vai progredindo e conseguindo tudo de volta, né? Sei lá, eu gostei muito disso. Você se apega com o personagem, ele é carismático. É, eu acho que ele tem esse jogo, ele que te ensinou. Detalhes, cara. Foi ele que te ensinou o que é um homem? Não, pior que não. Não, porque ele é um vampiro, né? É. Essa pergunta não é respondida, né? Não, aliás, é. O Drácula responde que é, né? É, uma mísera pilha de segredos. É verdade. Os diálogos são muito bons, né? É, só não fala o que, são segredos. É, mas o principal, eu acho que é o castelo, né? É, o castelo é muito bem feito e você tem que passar ele duas vezes, né? Você passa ele no modo normal, depois o castelo inverte, aí todos os inimigos trocam, né? São outros inimigos mais fortes e outros chefes também. É, isso... E se você fizer o final completo, né? É, se você conseguir fazer o final mesmo verdadeiro, que é matar aquela força que domina o Richter, né? Não matar ele. É, aí ele abre o Shaft, né? O matar o Richter. Quem é esse aí? É um padre. É um... Aliás, quem é o Richter ou quem é o... Isso, o Richter. O Richter, ele tá... Então, depois que ele derrotou o Drácula lá em... No Drácula X, ele desapareceu, né? Aí ele apareceu de novo no castelo, só que ele tá possuído. Ele ficou possuído, ele fala que ele é o senhor do castelo lá, né? E tá todo mauzão lá. Aí você pode ou derrotar ele, matar o Richter, ou você faz alguma coisa lá e aí você vê que não é ele, né? Que tem um cara controlando um óculos, ele. Né? Que é você consegue o óculos, aí vê que tem um cara controlando ele, que é o Padre Chef lá, um cara esquisitão. É. E aí é um plano maior pra ressuscitar o Drácula, que ressuscita, e aí você tem que matar o Drácula depois disso. E tem também a Maria, né, que tá lá no castelo. Você matar o Richter, mesmo com os Holy Classes da outro final. Isso eu não sabia. E acho que você foi muito mal em fazer isso, porque normalmente, né, depois você tá vendo, eu não tentei fazer isso. Aí depois, quando eu vou lá tentar salvar o Richter, ele não deixa, ele fica me dando um monte de shoryuken, soco na cara, chicotado, eu fui lá e matei ele de novo, de raiva. É verdade. Só de implicância. É verdade, o Richter é shoryuken, né? Dá shoryuken, sim. Sim. É, então, o Holy Glasses, homem mal, é porque como ele tá sendo controlado lá pelo chat, você não enxerga se você não tiver com esse item equipado. Você tem que conseguir o item pra enxergar. Ah, eu tava achando que era glasses de vidro, mas é glasses de óculos. Isso, é o óculos. Você vê uma bolinha verde assim em cima dele, soltando uns rainhos assim, fica controlando ele. É, você consegue enxergar que ele tá sendo controlado. Aí você consegue bater na força, naquela bolinha verde e não bater nele. É, você pulava pra acertar aquele negócio e estava no shoryuken. É, mas aí não é tão difícil de matar, não. Depois que vê o que tá acontecendo, tá fácil. Mas o legal é depois quando abre o castelo, que é legal que é o mesmo mapa, o mesmo, só que ele de cabeça pra baixo. Então todas as salas... Muda completamente, né? Muda tudo, assim, quando inverte. Então, assim, o mapa é igual, só que pelo fato dele estar de cabeça pra baixo, ele vira uma outra coisa, né? Você não consegue ir. Mas você anda no teto ou você anda de ponta cabeça? Não, você anda no teto. Aí sim. Tudo inverte, né? O castelo todo fica de ponta cabeça, só que os personagens ficam na posição certa. Então, é muito maluco, eu achei genial essa ideia. Economizaram o trabalho do pessoal lá, né? Economiza. Deve ter dado muito trabalho mesmo daquele castelo, porque é E ficou bom, né? Por mais bizarro que pareça. Bom, ficou. Todas as passagens secretas do primeiro castelo estão no segundo, pelo menos. Estão no segundo. Então, inclusive aquelas partes que embaixo era. Tinha aquela parte que era um esgoto, né? Tinha a parte que era um inferno. Tem um inferno lá dentro, tem um inferno. Tem tudo naquele castelo, né? Tem tudo. Tem a biblioteca, tem... A sala de cinema, esgotos, o inferno, a sala de tortura. Tem uma igreja. Tem um anfiteatro, tem uma igreja. Uma coisa legal da igreja é que ela tem um confessionário, né? E toda vez que você vai lá, aparece uma pessoa diferente. Parte. Aí, dependendo, eles te deixam um item ou eles te atacam, né? É verdade. E o Alucard, ele pode sentar em qualquer cadeira que tem no castelo também, né? Já viram isso? Já. Uma coisa também que tinha que eu ficava intrigado é aquele... Quando você sobe na torre, você consegue olhar naquele... Telescópio. Luneta. E aí você vê luneta. Telescópio é pra ver planeta. Exato. Aí você consegue ver aquele cara, o barqueiro, né? Passando no rio. E aquilo me deixava muito encucado. Porque eu achava que aquilo significava alguma coisa, mas depois descobri que não é nada. Não, significa que ele... olhava a vizinha, né, velho? Não, mas eu achava que, tipo, queria dizer alguma coisa, algum lugar secreto. Você pega o carona com o barqueiro lá embaixo depois. Ah, mas eu já tinha... Então, o problema é que eu já tinha ido lá. Ah, tá. Então você foi em outra ordem, né? Então, eu já tinha ido lá, então, sei lá, eu achei que significava alguma outra coisa, assim. Ah, eu acho legal quando muda o castelo, porque os monstros lá em cima parece que é um inferno. Porque quando tá naquele no castelo de baixo normal, é difícil tudo, mas ainda não é uma coisa... Né? Quando troca o castelo, parece que multiplica por 4 a dificuldade assim, dos monstros. Assim que você sobe. Se você não tiver com um level bem alto, você vai morrer muito até conseguir passar as partes. É verdade. Como é que... E em questão de jogabilidade... Ah, até que não é tão complicado. Eu achei que a primeira vez que eu troquei o castelo pra cima, tipo, lá em cima é um inferno. Os monstros são, tipo, muito, muito difíceis. Eu morri bem mais vezes aquilo lá. Ah, eu também. Ou da jogabilidade, homem mal? É. Então, eu acho que é um dos melhores, assim. É comparável com os do DS, assim. É parecida, né? Mas eu ainda acho o Symphony of the Night melhor. Eu até acho superior também. Dos poderes, eu não sei. Ele é melhor em vários aspectos, você né? Você não só pula e ataca, né? Você faz muito mais coisas. Faz muito mais coisas, exatamente. Você tem as magias mesmo, como se fossem magias de Street Fighter, de Hadouken, sabe? Assim, você dá magia pra roubar a alma dos inimigos, você faz um monte de magia legal. Ele tem um monte de... As transformações, que nem o Raid falou aí, do lobo, do morcego, que até ajuda pra passar os chefes. Tem um chefe que se você não usar a mist, por exemplo, a fumaça lá, né? A névoa, se você não usar, tem chefão que você não consegue passar se você não usar ela. Inclusive, depois você consegue um poder que ela vira um veneno, né? É. Aí, quando você passa pelos inimigos, ela fica... Ela tira dano, é. Não, e tem parte, tem espinho que você consegue passar com ela, né? Você tem que usar várias estratégias pra conseguir fechar, né? É um jogo assim. Inteligente, assim. É, ela te tira de várias enrascadas. Que tem parte que quando você começa a apanhar, você morre rapidão, né? Seu HP vai embora. Aí você usa ela pra poder sair fora daquela sala, porque senão você morre fácil, né? Uhum. Então, a parte que eu achei legal também é aquela parte da Sucubus, né? Ah, é que essa parte é legal, né? Que é um sonho. O Ancard, ele vai... diferente, né? É. Então, você vai salvar, só que você acha estranho porque ele tá roxo, né? Que é sempre o símbolo vermelho, de assim. É um caixão, né? Eu não sei que forma que é aquela, é um polígono, né? Um losango. Ele forma um caixão, ele forma aí um você caixão. Coloca pra salvar, ele roda lá e vira um caixão, né? Aí quando você vai salvar dessa vez, vira um caixão, só que um caixão roxo esquisito, né? Aí você entra no sonho do Alucard, aí mostra lá ele num vilarejo, né? Aí tá lá a mãe dele crucificada, né? Que foi o que aconteceu lá. E, tipo, ele lembrando do sonho, né? Deve ser um sonho que ele, tipo, viu várias vezes. E aí ele começa a conversar com ela. Ela fala pra ele odiar os humanos, que eles são uma raça inferior, que é melhor matar eles do que deixar eles fazendo os pecados deles. E pra começar fazendo isso com aquele que tá lá em cima do castelo, que é o Hister. Então ela fala pra matar o Hister. Só que aí ele fala que a mãe dele nunca falou isso. E aí quebra o encanto lá da Sucubus, ela aparece. Aí começa a luta contra ela. E é uma luta bem legal, até. É tipo uma luta dentro do sonho dele. É bem legal, mas sabe? Porque tava tipo no encantamento, tipo o Bart marcando as áreas quando você joga contra o espantalho lá, sabe? Entendi. É. Ixi, eu falei que é bom você não colocar a música I'm the Wind de Fu, vai pegar mal pra gente. Não cometeremos mais esse erro, pode ficar tranquilo. É. Eu pensei que a gente tá gravando num motel, né? Mas eu acho assim que vai ser difícil ter algum que supere, porque... Ele é 2D, né? Então não vai sair nada 2D tão bem trabalhado como foi ele, né? Uhum. Então, se tiver alguma coisa 3D boa, vai ser uma outra coisa. Não, não vai dar pra comparar com ele, né? Ele vai sempre ficar nesse patamar dele. Bom, finalizando, eu acho que ele é um excelente jogo. Continua atual. E quem quiser e puder, tiver a oportunidade de jogar ele ou na Xbox Live, ou tiver emulador, sei lá, ou tiver um PlayStation aí empoeirado, é um jogo que vale a pena. Recomendo fortemente. Vale, não eu é velho, joguei ele não. Várias vezes, eu jogo ele até hoje. É um dos poucos jogos que eu jogo até hoje. Eu jogo Mario World, é verdade, eu Sonic 2 primeira e Super Smash. Então é muito bom. É melhor jogar ele do que aquele novo da Live. Com certeza. Já que os dois são pixelados mesmo, melhor jogar ele, né? Teve uma versão também do Symphony of the Night pra Sega Saturn, né? Só comentar sobre ela rapidinho. Porque ninguém teve Sega Saturn, né? Só o Palos. E foi o Drácula X Nocturne in the Moonlight. Que é uma versão do Symphony of the Night, tem um pouco de alguns cenários a mais, né, alguns elementos a mais, e você pode jogar desde o começo com Alucard, a Maria e o Hister. Então é um jogo interessante, talvez seja até melhor do que o do PlayStation, mas como foi pra Sega Saturn, ninguém viu esse jogo. aí a gente chega na era 3D do Castlevania. É o primeiro jogo 3D da série, que foi o Castlevania 64 pro falido Nintendo 64. É um jogo que mudou bastante, né? A jogabilidade dele era meio esquisita. As texturas eram feias, a construção não era muito boa, a história foi pro saco. O personagem, ele parecia que ele era feito de plástico, assim, era muito leve, sabe? Você coisava, ele dava um pulo gigantesco, assim, altíssimo. E era muito bizarro o jogo, era esquisito, assim. E eu gostei dele. Apesar de tudo, eu gostei. Saiu do pior, do melhor, né, pra ir pro pior. Você vê que tem um luxo pra tudo. Tem. Vocês jogaram esse jogo aí? Eu joguei. Nossa, é horrível. Esse é aquele do violino, né? É, que começa com o Malus, né? Que é o... Bom, vou spoiler, porque esse jogo já é velho pra caramba. É o Drácula, né? É uma reencarnação do Drácula, menino. Aí começa com ele tocando violino lá, e mostra o castelo. O Junior XT, quando ele ficou sabendo que ia ser o cast de Castlevania, ele falou pra comentar desses dois, que era muito bizarro, que eram até legaisinhos, mas que o primeiro tinha uma sala que tinha uma santa que chorava sangue. Que eu lembro disso aí no Castlevania Chronicles, né? Eu não lembro se tinha no do 64, mas é possível que tinha. É, então, ele foi a única pessoa que eu conheci que tinha no Nintendo 64, então deve ter mesmo. Então, esse aí eu joguei do o Pascoal, né? Ele tinha o 64 e tinha esse cartucho aí. Mas eu gostei, de verdade mesmo. Apesar de todo mundo falar mal... Ele é bizarro, é bizarro, assim. Não dá, eu acho ele ruim demais. Aquela, a única parte legalzinha é aquela da caveira, que tem uma caveira gigante no começo, assim, eu achei... Ah, não, mas é, tem várias partes legais nele, assim. Tem isoladas, parte, né? Não, mas tem a parte que luta com um touro, que é bem da hora. Tem a parte que eu acho muito, muito legal é... Antes de entrar no castelo, que você vai numa mansão. Ela é muito bem feita. Mais bem feita que o castelo, até. E aí tem um labirinto de... É, sabe esses labirintos de planta que tem nessas casas gigantescas, assim? Aham. Então, aí você entra aqui lá e tem o Frankenstein lá dentro. Aí você tem que fugir dele com uma serra elétrica. Nossa. Mas é da hora. Nossa. O que é ruim nele, assim, é que o castelo é muito chato. O castelo mesmo não é legal. E é pequeno, é curto. Você passa ali muito rápido. Mas o resto é legal. A luta final também contra o Drácula eu achei boa. Não é ruim. O final até é interessante. Mas ele é super diferente, assim, do resto dos jogos, né? E você comparar o Symphony of Night, tipo, indo do Symphony of Night pra ele, né? Realmente é injusto, né? É um pulo absurdo, não tem como comparar um pro outro, não. É. Mas legal, vale a experiência, né? É, valia na época, talvez, né? Hoje em dia eu já não recomendo muito, não. Não sei, se você tem o 64 aí parado, né? Se tiver a oportunidade de jogar, vê. Joga Mario. Mario 64. É, joga Mario 64, que é melhor. Então, e no mesmo ano também teve uma continuação desse jogo, que não é uma continuação. O que é incrível, né? Que foi o Castlevania Legacy of Darkness, que é o mesmo jogo, eu não sei, o Pascoal que falou isso, né? Eu não cheguei a jogar esse. Mas falou que é o mesmo jogo e você joga com um cara que chama Cornel, que é um lobisomem. Então, começa diferente, assim, acho que a primeira fase é diferente, aí é num barco a primeira fase, depois vai parar na floresta. É um que começa no barco? É, começa no barco. Esse é terrível. Aí você pode jogar com esse cara, acho que com uma menininha, não tenho certeza. Aí vai parar na floresta e continua da onde parou outro, da onde começou outro jogo, né? É, eles adicionaram tipo uns 10 minutos antes um barco. É uma cilada Bini, isso aí. Estamos esperando em Street Fighter, tá ligado? É. Então, em 2001, Castlevania chega na era dos portáteis aí, e foram lançados vários jogos bons pra GBA, e o primeiro deles é o Castlevania Circle of the Moon, que eu não joguei, mas o Raziel jogou, e ele vai falar aí como é que é. Recentemente, disse que é muito bom. É praticamente assim, a história e o enredo é totalmente um spin-off da série, então você joga com um personagem chamado Nathan Graves, que ele tem o Vampire Killer. Ele é o aprendiz de um outro caçador de vampiros, mas não tem nada a ver com os Morris ou os Belmonts. É a mesma coisa, cara de chicote, pula, ataca, ele tem alguns poderes especiais que ele ganha ganhando umas cartas quando derrota os inimigos, e vai ele equipando o chicote, um chicote de fogo, um chicote de gelo, essas coisas. E é bom? O chicote? É legal, é bem feito, cara. Chicote não, né? Bom, acho que esses três do DS são legais, né? Qual é o próximo, ele foi lançado em 2002, que é o Harmony of Dissonance, né? Que é, esse eu cheguei quase a fechar. Você joga com... Eu esqueci o nome do cara agora. É um cara de... Acho que é Leon. Leon Belmont, Justin, né? Belmont. Justin? Então, não sei nada mais. Justin. Então, vamos mudar. Que é um cara, que é um cara com uma roupa vermelha, certo? Também joguei recentemente, parece mais exato ontem. E o jogo é legal, cara, é bem feito também, pelo menos segue a história do jogo, e é a mesma coisa, uma menina raptada pelo Drácula, você vai lá salvar ela. Pra variar. Então, você vê que o Castlevania é muito parecido com o Mario, né? Assim, se você trocar o Drácula pelo Bowser, né? E trocar Quem gosta da complexidade de enredo, pode ter um... Se trocar o Whatever Belmont pelo Mario, é a mesma coisa. É. Pelo menos a gente sabe que o Bowser não vai comer a princesa, né? Agora já o Drácula... então o Drácula não se sabe, né? Vai empalar ela. Não, o Bowser faz de raiva, né? Ah, aquele bigodudo vai ficar doido. E em 2003 foi lançado o Eye of Sorrow, que é... Esse é bastante diferente, né? Que é a série, em vez de ser no passado, ele vai pro futuro. E você controla o Soma Cruz, seria a reencarnação do Drácula, né? Ele consegue uns poderes dos inimigos, ele rouba poderes... não tem problema, é velho já também. Ele rouba poderes dos inimigos. E quem jogou aí? Nossa, eu achava que esse Soma Cruz aí, ele era só do DS lá. Também. É porque esse é o do DS, é uma continuação desse, né? É o Dawn of Sorrow, que a gente vai falar daqui a pouco. É a saga Sorrow, o Aria e o Dawn of Sorrow. Eu vou te falar que eu não vou muito com a cara desse personagem aí, não, velho. Esse eu já acho ele andrógino, assim, já. Demais, né, até, né? Esse eu acho que ela... A designer, né, a moça lá, que você falou o nome que eu já não lembro, ela levou demais, assim, ao... Mas se eu não me engano, esse não foi ela que desenhou. Mas parece, né, o estilo dela. É bem parecido. Se não foi ela, segue o cara que fez... aliás, eu acho que ela desenhou o Eye of Sorrow, mas ela não fez o Dawn of Sorrow. Ah, tá, entendi. Então, esse eu já não curti muito o design dos personagens, não. Achei que ficou muito, sabe, feminino demais. É. E nesse volta também o Alucard, e o whatever, né? Até os homens parecem ter. Exato. Esse volta o Alucard lá, que é o gênio arrancado, né? Que ele volta com um terno e um cabelo preto, né? Ninguém percebeu que era o Alucard. Não, imagina, né? Até o nome, né? Gênio Arricado, né? Arricado. Será que é? Quem será que é, né? Logo no começo do jogo eles usam o Steel nos inimigos. Mas será que é? Mas me explica, o Alucard, ele é filho do Drácula. O Soma Cruz, ele é a encarnação do Drácula, que é pai do Alucard? Seria mais ou menos isso. Isso. Muito bom. Muito bom, parabéns. Mas aí, qual que é a relação entre os dois? É boa. Pai e filho. Eles se ajudam. Mas o Alucard não queria matar o Drácula? Não, ele matou ele. Matou, e tanto que matou. Ah, né? Então quando ele reencarna, reencarnou, outra firmeza, já passou. Então passou a raiva, né? Isso. É outra vida, vida nova. Então, mas eu acho que a reencarnação. De frente, pintou o cabelo. Não é a reencarnação do Drácula, a pessoa, é tipo o poder do Drácula, sabe? É o senhor do castelo, o cara mau lá. Que o castelo tem que ter um Lord, né? O Lord of Castle. Sempre foi assim. E no não, caso. E é o Drácula. Ele é o Drácula? Ele reencarnou dessa. Sim. Putz, então é muito estranho, né? Eu tava tentando arrumar, mas não dá. Você tentou consertar, mas não dá. Eu tentei, mas não dá, né? É ruim mesmo. Bom, vamos pro tudo, né? Pô, desculpa aí. Com o lançamento do PlayStation 2, né, a Konami tentou de novo fazer com que o Castlevania entrasse para a era 3D, né? E o primeiro jogo que foi lançado foi o Lament of Innocence. Ah, eu gostei muito desse aí. Para mim, até hoje, é o melhor 3D do Castlevania. Ganhando 64? Eu acho que sim. eu gostei. Esse eu acho legal... O design do personagem principal, que é o Leon. Então, eu gostei do estilo da roupa dele, do estilo do personagem. Ele vai com chicote também. Eu achei que é o mais bem assim, adaptado daquela jogabilidade 2D pro 3D, eu achei. Assim, eu achei que funciona legal o estilo de chicote dele no 3D. Eu gostei também do castelo, porque nesse o castelo eles dividiram em 5 partes, assim, né? Nossa, isso achei meio esquisito, viu? É, isso eu acho que também foi a pior coisa, porque eles não precisavam ter feito isso. Porque, assim, quando você entra no castelo, ele tem 5 elevadores pra levar pra 5 partes do castelo. E eu achei que não precisava colocar os elevadores. Eles podiam simplesmente colocar as portas, né? Uhum. Que daria no mesmo, que vai carregar um load para as partes do castelo. Eles poderiam ter feito uma parte de transição, né? Uma área ali de transição para essas partes que dividisse. E pronto, né? Já ficaria mais legal. Inclusive, dentro das áreas, você consegue passar para outra, assim. Se você entrar na área dos jardins, tem uma área secreta lá que você consegue pular para a parte do calabouço, assim. Então, por que não fizeram assim, né? É, por que não fizeram assim direto, né? Dá pra entender. Ficaria legal. Mas eu achei da hora que nesse... É com chicote, né? A gente se inspiraram no Mario 64. É. Muito provável. Ficou legal. Não é em quadro que ele entra, não, né? Não, é num elevador maluco. Assim. É só Portrait of Ruins. É verdade. Então, e nesse tem chicote de gelo, tem chicote de fogo também. Tem os Familiars nesse também, ou não? Só no outro? Não, é no outro, no, na continuação, né? No próximo. No próximo do PlayStation 2. E eu gostei, eu achei que ficou muito bem feito. Eu gostei até mais do que o outro, assim. E nesse tem um inimigo secreto que eu achei bem da hora, que é o The One. Que acho que a gente até chegou a comentar ele aqui. Acho que o Robert comentou. No cast dos maiores vilões, né? É muito legal, é muito bem feito ele. Ele é uma carcaça podre, pendurada. É o Forgotten Phantom dele? Isso. Forgotten One, exato. Ele é o Beelzebu, não é? O Beelzebu do Symphony of the Night, né? É, que é um cara podre. Um cara gigante podre, cheio de mosca. Cheio de mosca, aham. Exatamente, é esse mesmo. O Legion é aquele que é uma bolota de corpo, não é? Qual você tá falando? É a carcaça ou é a bola de... Não, é o que tem forma humana mesmo. Só que assim, ele é a mistura dos dois, porque ele começa com uma bola de carne. Aí depois que você destrói a bola de carne, ele tá lá dentro. Ah, nossa. É bem podrão. Sem noção. É, mas o jogo é muito bom, eu achei. Eu não sei por que criticam tanto, o pessoal. Eu acho que não gostaram muito, assim. Só não gostou. Eu achei que ficou muito bem feito. Eu cheguei até a fazer 100% nesse jogo. O enredo dele tem uma parte legal, que é a origem do chicote, né? Sim. E nesse aí, não tem o Drácula, né? É o único... Não, até agora que não tem o Drácula. Não, é o outro. Não, foi Inocência, ele passa em 1094. É, exato. Ele tem o Walter... Na verdade, que é o cara que... Ele é um vampiro também, né? Tá certo, o Raziel? Ele é um vampiro, tá certo. Ele é vampiro e ele quer ser o senhor do castelo, né? Todos querem. É sempre isso. É sempre isso. Todo mundo quer ser o senhor do castelo. Mas nesse não é o Drácula, esse Walter aí. Ele tá querendo ser o senhor do castelo. Uhum. Se derrota ele. E tem a morte também, né? Essa tem todos, né? A morte é sempre presente, né? Que papel que a morte... além de ser a morte, que... Que papel que ela representa na história do Castlevania? Ela é amiga do Drácula. ela é uma entidade, ela é como se fosse um summon do Drácula, sabe? Ele roubou seus itens. É, ela sempre tá lá como um chefão, assim, que ela vira uma marca mesmo. Mas assim, se você for ver na história, assim, na temática do jogo, ela é como se fosse um daqueles monstros que o Drácula traz quando ele traz o castelo de volta, né? É, né? Tipo assim, o castelo é a encarnação do mal, né? Então, quando ele aparece, tudo que é... Tipo, o inferno brota lá, né? Tudo que é mal aparece lá. E o Drácula é o cara que manda em tudo lá, né? O rei da cocada preta. A morte é um familiar do Drácula. É, seria isso. Tinha aquele vampiro chamado Walter que tava aterrorizando uma vila, sei lá como é que é. Pra variar. Aí ele morde a esposa ou namorado, não sei, do Leon. E, como eu posso dizer assim, ele tinha um chicote feito por um alquimista. Mas que não tinha poder pra matar esse vampiro aí, porque não era poderoso bastante. Aí ele teve que sacrificar a vida da esposa dele pra tornar a arma sagrada. Aham, exato. Mas já tava zoada mesmo, já tinha mordido. É. Fez bem. Aí foi sacrifício, mas fácil. Mas é legal essa parte mesmo aí, que ele tem que sacrificar a mulher dele pra criar o chicote. Assim. Foi isso que deu o poder do chicote, sim. Mas ela tava zoada já, né? É, tava, mas... Pra morte falta, pode derrota tudo que é o mal, até mesmo você. Nossa, mó imponente o cara. É, legal mesmo, é legal. Aí ele vai conseguindo os olhos pra derrotar o Walter lá, né? É legal. É, o Walter é um vampiro bem, bem estiloso, assim. Ele parece até um pouco Richter. E os diálogos são bons ou são... Symphony of the Night like? Não, eu achei legal. É na média, né? Não é nada, assim, absurdo de legal, mas eu achei bom, sim. Então, em 2005 foi lançado pro Nintendo DS o Castlevania Dawn of Sorrow, que é a continuação do Wire of Sorrow, que É aquele que a gente tava comentando agora, lá do Vampiro Emo, Reencarnação do Drácula. Bom, eu fechei o Dawn of Sorrow, achei um jogo legal. Pro DS ele é legal, né? Mas não dá pra comparar com Symphony of the Night, não. É, eu achei, ele não é dark, né? Ele não é... Não tem nem um pouco dark, assim. Ele não é mal, né? E ele é no futuro, né? Então é um jogo esquisito. É, já perde a identidade da série, né? É coloridão, né? Todo colorido e... Tem aquele negócio legal de você pegar as magias, né, os poderes dos inimigos, assim. É legal, mas não é a mesma coisa como foi no Symphony of the Night, né? Que você vai ganhando aqueles poderes todos, né? Não dá a mesma sensação. Ah, não, nem de longe. É, se você puder jogar os outros aí, é melhor. Apesar que dá pra jogar. Se não tiver o que fazer, vale a pena. E também em 2005 foi lançado pro PlayStation 2 o Curse of Darkness, que é o segundo 3D aí dessa geração passada, né? É, você jogou ele, Mr. Volus? Eu joguei. Ele segue a mesma base do outro, né? Eles usaram a jogabilidade é igual, só que assim, esse é o... Você não vai com um cara com chicote, né? Ele é... Eu só não tenho certeza se ele é vampiro. Você sabe o Raziel? Ele não é. Não, ele é humano. Ah, então, ele é humano. Só que ele não usa chicote, que nem o Leon. Ele usa arma mesmo. Ele usa espada, lança... Espada, machado, porrete, punhos. Machado, punhos, qual é? Assim, eu achei assim, eu já não achei o visual dele tão legal quanto o do Leon, porque a roupa dele é muito cheia de coisa, sabe? Ele tem uma roupa preta e dourada e tem detalhes demais. Eu achei que era até meio sem detalhe, cara. Eu já tive uma impressão diferente. Eu já achei que ela tinha detalhe demais pra resolução que o PlayStation 2 suportava. Ah, é verdade. Ficava tudo... umas serrilhas, assim, esquisitas, né? Porque ela era tão detalhada, tão cheia de coisa e aquela resolução não sabe, não comportava aquilo. Então ficava... Ele ficava parado, só mexia os ombros, tá ligado? Ele só ficava indo pra cima e pra baixo. Mexia. Verdade. O que eu achei ruim nesse jogo, assim, eu joguei ele praticamente todo, cheguei no final e não consegui fechar. Porque o jogo é fácil e o final é hiper difícil. É, o final é muito difícil. Mas é porque ele tem aquele esquema de você conseguir equipar item, né? E eu só não lembro se ele sobe level. É, sobe. Alguém sobe. Ele é de level? Bom. Sim. Então ele é de level. Então você tem que conseguir. Você tem que fazer. Não tem jeito, né? Você tem que subir level. E. O que eu passei bastante tempo nele é porque você consegue itens com os monstros, eles soltam. Igual no Symphony of the Night. Lembra que os monstros soltavam item, que a gente ficava um tempão lá naquela biblioteca pra conseguir a espada mais forte. Então, tinha que fazer isso também no Curse of Darkness. Tinha umas espadas mais fortes que você tinha que conseguir, que você também tinha que conseguir desse jeito, assim, sabe? Dropando dos monstros. Aí... Ah, então, e ele tinha um esquema de roubar itens, não tinha? Que era difícil, porque cada monstro modificava, assim, né? Você tinha que dar aquele instante block. Você tinha que bloquear no momento exato que ele atacava, assim, os monstros. Tinha várias regras diferentes, né? Mas tinha uns que era assim, que eu lembro. Tinha uns monstros que você tinha que matar ele somente com ataque aéreo. Tinha várias regras, sabe? Pra você dropar os itens. Que é isso. Na verdade, só complicou mais. Ele podia fazer um negócio randômico mesmo e sem toda essa frescura, assim, sabe? Uma coisa também que ele era ruim é que ele tinha muito cenário fora do castelo, sabe? Uhum. Ele, tipo, ele tinha cidade, tinha os calabouços, um monte de cenário que... Passava mais fora do castelo do que no castelo, né? É, o castelo mesmo era pequeno. Muito... ele tinha muito corredor também, né? Assim, era muito corredor e sala, corredor. Muito... Os cenários não eram tão legais, não eram tão bem feitos. Assim. Tinha que abrir o mapa toda hora, porque se você lutasse, você virava um pouco a câmera e você já não sabia mais onde você tava, tá ligado? É verdade. Eu já achei assim, ele não é ruim, eu achei ele até bem feito, bem legal, mas comparado com o outro, né, com Lament of Innocence, ele é pior. Ah, eu lembro que esse aí também tinha aquela torre dos 50 andares, lembra, Raziel? Você tinha que subir os 50. Você tinha que subir os 50 andares de matar um monstro. Dá desespero só de lembrar disso. É, mas ainda tinha a outra. O outro que tinha 5 andares tinha elevador, que tem 50, não tem, pô? Não, mas era tipo uma side quest. Que você subia 50 andares matando monstros, assim, sabe? Hordas. E depois tinha que descer outra torre, não era? É, depois tinha outra torre pra descer os 50 andares. Era treta. Porque quando chegava lá em cima, você podia pular ou podia ir pra outra torre, né? É, você podia cair ou você podia fazer ir flutuando, assim, pra torre da frente, assim. Aí você tinha que descer os 50 andares matando tudo quanto é monstro. Nossa. Isso pra caramba. Então, mas você chegou a completar a side quest? Eu não. Então, deve ser por isso que você não conseguiu terminar. Porque você tem que fazer muitas side quests. Ah, pegar não os... tenho paciência, não. É, então. Senão você não consegue terminar mesmo, porque é muito difícil o final. Bom, mas pelo menos é, eu achei divertido, assim, né? É, você pode ver o final do YouTube também agora. É, né? Então. Pra quê, né? Pra quê? Estresse, né? É. Hoje tem internet. Já joguei, seis Castlevania já no período desse cast aí. É, então, o YouTube tá aí pra isso. Bom, e em 2006, pro DS foi lançado o Portrait of Ruin, né? E nesse jogo você tinha dois personagens, né? Mudou o esquema, a jogabilidade deles. E cada um tinha habilidade diferente. Então você tinha que trocar de um pro outro pra poder seguir, né? Poder passar. É, tinha que ir com um personagem certo pra continuar no... ir pra frente, né? O Homem Mal jogou isso aí, né? E aí, como é que foi? É, então, igual eu tava falando, eu não gostei não, cara. Assim, o que eu achei interessante, que eu achei legal, ele tinha um modo de rush, que era que você podia jogar co-op, que foi a única coisa que eu mais aproveitei nele, porque a história mesmo eu achei muito chato, você tem que ficar trocando personagem, inclusive em batalha, nossa, dá um nó na minha cabeça. Quem tá acostumado com o jogo, que você tem só um gatilho pra operar, pega um negócio desse e dá um nó mesmo. É porque você não jogou Mario e Luigi também, né? Você não tá acostumado. É, com... Mario e Luigi é... Mas a gente vai falar disso aí no cast de Mario e Luigi. Isso merece um cast só pra esse jogo. Isso é sensacional. É, então, mas o boss rush que ele tem, cara, é bem legalzinho, cara. Se jogar co-op, até via Nintendo Wi-Fi mesmo. É muito legal. O primeiro, o Dawn of Sorrow, também, você também podia jogar co-op. Acho que isso que eu fiz confusão. Ah, é verdade. É, então, mas esse Portrait of Ruins aí eu achei meio... É o mais genérico de todos, assim. Ele é feio, né? É feio, é bem mais... O gráfico dele é zoado, assim, é tudo coloridão. É, essa dinâmica de ficar trocando personagem não ficou muito legal, não. Esses personagens não tem carisma nenhum também, né? Não. O outro lá, o Soma Cruz, por mais que ele seja meio genérico, meio afeminado, assim, também, mas ele é ainda mais legal do que esses outros dois aí que ninguém nem lembra o nome, né? Pois é, você vê. Ah, mas ele bicha. Ele só é japonês, pô. Pra finalizar a parte aí dos portáteis, né? Em 2008 foi lançado um que eu acho muito bom. Não cheguei a fechar por incompetência minha. Achei difícil pra caramba. Que foi o Order of Ecclesia. Que é o primeiro Castlevania que tem uma protagonista mulher, né? Que é uma... Ela é tipo uma bruxa, né? Uma coisa assim. O Mr. Bubble jogou, acho que ele pode falar melhor que eu. É, muito legal. Ela é uma bruxa, ela é de um clã. Puta, agora eu não vou saber explicar a história, faz tempo que eu joguei. Ele é o mais legal do DS, pelo menos, na minha opinião, ele é o mais bem feito. Então, graficamente ele é melhor. Tem um monte de cenário, eu acho que eu achei legal que, assim, o castelo tem aqueles cenários, né? Tem aquela parte de água, tem aquele homem-peixe que fica pulando, lembra? Tem, tem a biblioteca, tem vários cenários. Aí, nesse, eles pegaram esses cenários espalhados por um mapa. Então, não tem o castelo também no final. Mas esses cenários que são típicos do castelo, eles espalharam. Fizeram uma vila, tem um prédio lá que é a biblioteca, tem um lugar que é um porto, que é tipo essa parte aí do... Entendeu? Eles fizeram primeiro uma parte que ela joga numa cidade, assim, pra... E são aqueles cenários que você já tá acostumado, e depois no final que tem um castelo. Achei interessante, achei legal. É de level também, né? Ele é tipo RPG, que tipo, ele é o mais parecido com Symphony of the Night, assim, dos que eu joguei. É, eu achei estranho nele que você tem que pegar uns emblemas lá, né? Você... Aparece um símbolo estranho assim, você fica na frente deles, coloca pra cima, ela tipo suga aquele negócio, aí pega magia. Ela pega as habilidades dos monstros, né? Pra usar nas armas, pra usar nas armas. É, eles soltam os emblemas, eles dropam, como se fosse o item mesmo, ela dropa o emblema e ela suga a habilidade. Achei meio esquisito esse jeito aí, mas o jogo é bonito mesmo, é bem feito. O vilão, aquele caranguejo, eu achei super difícil passar aquilo. Ah, eu também, do elevador, né? É. É difícil, mas achei legal esse negócio de dropar, porque você consegue combinar as armas, que nem solta tem um monstro que solta uma arma laser, aí tem um outro que solta uma, tipo, uma bola, aí você, tipo, coloca as duas equipadas e ela solta uma bola laser, sabe? Achei legal porque dá várias combinações de ataque, aí você não sabe qual é a mais forte, você tem que ficar fazendo vários testes pra conseguir o ataque mais forte, assim, achei interessante, legal. As matérias do Final Fantasy VII. É, você tem que fazer uma mistura pra conseguir achar o... É lógico que se você for lá no Google e colocar, você acha fácil, né? Qual que é o mais forte. Mas quando você tá jogando... Não tem graça. Eu achei legal. Ele é grande. Ele é bem grande. Quando eu achei que eu tava terminando o castelo... Ainda tinha o castelo. Eu achei que não ia ter o castelo do Draco. Aparece o castelo. Se bem que isso já é um spoiler, né? E esse é relativamente novo. E esse é relativamente novo. Mas tem um castelo... Eu não pensei não, mano. Ah, pô, como não? É bom, bom. Quem vai jogar isso aí? Né? Esse é tão legal que eles até usaram essa personagem pra colocar nesse jogo novo que saiu pra live, né? Tem ela. Essa campanha é HD. É, eu acho. HD que não é HD, né? É. Agora a gente vai pra geração atual aí dos consoles, né? E o Castlevania estreou muito mal nessa geração. Foi com Castlevania Judgment pra Wii. Que eu gosto de chamar ele de Deathvania. Que é... Eles tiraram lá a Kojima desenhista lá que fazia as ilustrações e colocaram o cara que fazia o Death Note, né? Desenhista Death Note. Então agora a gente tem Foi a melhor ideia que eles já tiveram até hoje. Oh. A gente tem o Wright Belmont, né? Tem a Morte Ryuko. É, virou, nossa, uma bosta mesmo. A menina lá é igualzinha. Maria Misa, Misa Renar. É um jogo realmente muito tosco. E fora a ideia super terrível de misturar essa série, Castlevania é sinônimo de plataforma, né? Todos os jogos até agora foram de plataforma, e isso eles fizeram de luta, né? Pro Wii. Ah, então, tudo é errado, inovação, tudo é errado. Cara. Ah, mas é uma inovação... Nossa. Ai, alguém tem alguma coisa pra falar dessa porcaria aí ou não? Eu tenho. Fala aí. Próximo. Então, demorou. Bom, o próximo é outra... É outro jogo que também eu, pelo menos, não gostei. Vendeu bastante, vendeu bem na Xbox Live. É um exclusivo, né, do Xbox, que é o Castlevania HD, que não é HD. Eles fizeram um reaproveitamento dos sprites dos outros jogos aí, fizeram um jogo que é multiplayer, né? Esse é um jogo do DS na Xbox Live. Isso. Você tem vários, praticamente todos os personagens tem principais. Soma. Isso, tem o Alucard, Soma Cruz, tem acho que o Richard também, tá lá no meio. E aí, tipo, são também. Todos eles espalhados no castelo, e você tem que chegar até o chefão lá e destruir ele, né? E o jogo é mais ou menos isso. E é um jogo voltado pra live mesmo, pra jogar... Pra multiplayer, né? Multiplayer, é. Talvez seja divertido, mas eu acho que ele é muito caro pelo que ele proporciona, assim. Porque é um reaproveitamento mesmo, meio caça-níquel, né? Realmente. A música é muito boa. Como sempre. Eu joguei o demo, a música é sempre, eu acho que até o melhor. Resumindo, compre um CD com a trilha sonora e ignore o jogo totalmente. Perfeito. Ah, sei lá, se o cara tiver muito dinheiro sobrando lá, muito Microsoft Points, né, compra, né? Ah, então... deve ser divertido jogar online, mas eu acho que é uma coisa que deve enjoar rápido também. É, não sei se eu não compre... passa muito tempo jogando aquilo lá, não. É, eu só achei que não vale o preço. Se ele fosse mais barato, eu até compraria. Aliás, se eu fosse comprar um... Cada personagem tem os poderes dos jogos mesmo. É. Se eu fosse comprar um jogo na live do Castlevania, eu compraria o Symphony of the Night e não compraria esse. Que não é nem remake nem nada, é o Symphony of the Night original. Que lá na live eu acho que vai ser muito mais divertido pra quem não jogou do que jogar o Castlevania HD. Sim. Fica aí a dica, porque ele ainda é um jogo atual, né? Como a gente já falava. Mas esse Castlevania HD, ele é um novo jogo ou ele é o remake de algum? Não, ele é novo. Ele é novo, mas todos os desenhos são usados dos antigos, né? Todos os cenários, sprites, personagem, é tudo... Acho que só a música foi refeita mesmo, eu acho. É, a música ainda. É nova. Esse é o Castlevania Ctrl-C, Ctrl-V. Isso. É. Acho que duvida até o código é igual. O Castlevania é Total Blender. É o Total Blender, eles misturaram os personagens, os cenários, tudo e fizeram o jogo novo. Dark times. Times without hope. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? My wife, Marie, was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. It is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the Lords of Shadow as his own. Bom, e agora em outubro de 2010, né, a atualidade, foi lançado dia 5, né, dessa semana, o Lords of Shadow, que é a aposta aí da Konami da série Castlevania para a nova geração. Já tem a demo na live na PSN para baixar. E o Lords of Shadow, ele é interessante que ele volta muito no tempo, na cronologia da história, né? Ele é em 1046, seria o primeiro jogo de todos, assim. Ele tem a participação do Hideo Kojima, agora é o Kojima mesmo, né? Na equipe. A promessa dele é fazer um reboot na série, voltar tudo. Ele é bem diferente dos outros. Ninguém tinha. Eu tenho pra falar pelo que Castlevania, Gods of War, Lords of War. É isso que eu falar. Pelos vídeos que eu vi, ele é o God of War, né? Praticamente a jogabilidade não tem muito. Eu não joguei o demo ainda, mas pelo que eu vi em vídeo, é muito parecido com God of War. Não que isso seja ruim. Mas, pelo que eu li e revi até agora, o único defeito, eu não vi ainda, porque estão comentando só, é que ele não é tão Castlevania assim, né? Você jogou a demo aí, você pode falar melhor. Então, eu joguei a demo, né? Eu achei assim, a demo... O problema dela é que eu acho que a fase que escolheram, né? Não é muito boa. Que ela é meio repetitiva, assim, e não tem inimigos pra você enfrentar. Muitos inimigos, são só lobos, assim, que você enfrenta. Então ficou meio fraquinho, mas já dá pra ver como o jogo é, né? O gráfico dele é bonito, mas não é nada muito, muito não impressionante. Não é top, né? Não é top da geração. Mas ele é muito artístico. Ele me lembrou até o Shadow of the Colossus. Lembrou bastante até. E a música é sensacional. Eu acho que é uma das melhores músicas, assim, da série. Gostei bastante. E a história, pelo que eu vi até agora, e eu li um spoiler aí, se tiver certo, né? Eu li sem querer até, fazendo a pesquisa desse cast. Sem querer. Foi sem querer mesmo. Eu não queria ter lido aquilo. E tinha uma imagem ainda mostrando o negócio, então acho que é verdadeiro mesmo. Mas se estiver certo, eu acho que é o melhor enredo da série toda aí. Até porque tem a participação do Kojima, né? Então, ele é o cara da narrativa, né? Então, a demo é... Ih, mas se tem dedo do Kojima, é um CD de jogo e um CD de filme. É exatamente o que eu ia falar. A demo tem mais filme do que jogo. Até Kojima. Você não... Tipo assim, você tá jogando, de repente já entra num filme... O Gear virou Castelo. É. Inclusive é legal, o jogo vem em dois DVDs, né? O jogo vem em dois DVDs, já fiquei sabendo. Aí. Aí, por causa disso, por causa dos filmes. No Xbox, né? No PlayStation 3, provavelmente ele vem num Blu-ray só, mas no Xbox vem dois DVDs novos. E tá legal o jogo. Eu tô num hype grande pra comprar esse aí. Queria comprar ele até hoje e não consegui. Eu vou tentar comprar ainda esse mês. E parece ser um jogo muito bom. Eu acredito que... Não sei, talvez isso aí seja o que vai chegar mais próximo do que o Symphony of the Night foi, né? Até porque esse... Se for pegar o Symphony of the Night, ele foi uma mudança muito grande do que tinha antes, né? E esse é o que ele tá prometendo também, ser uma mudança do que tava vindo até agora, que eram esses do PlayStation 2 e os do... os portáteis que ficavam na base do Symphony of the Night, né? Então, vamos ver o que acontece aí. Quem sabe a gente até faça um... Só sobre ele. Episódio só sobre ele, né? Vamos ver. Eu espero. Sei lá, hein? Você jogar imaginando que o jogo é bom. Então que é um Castlevania mesmo, porque o estilo tá muito diferente. Mudou bastante. Então eu esses reboot aí, ultimamente, eu acho melhor a gente esperar o Pedro, né? pessoal, põe a mão no... Segura a carteira no bolso aí. Então, segura a carteira no bolso aí. Eu pensei nisso também, mas eu acho que esse não tem como... Eu sou um believer, né? Mas eu acho que esse não tem como dar errado, porque tem o Kojima, né? Que todo mundo sabe os jogos que ele fez aí, o cara é bom pra caramba. Ele tá seguindo esse estilo meio God of War, que é bom também, apesar de ser copiado, né? E a demo mostrou que o jogo é bom também. Então... Eu também, eu fiz só vídeo, mas assim, a não ser que os vídeos estejam muito maquiados, o jogo parece ser muito bom. Parece ser muito bom mesmo. Mas é aquela coisa, né? Quem tá esperando um Castlevania clássico vai se decepcionar. tem que estar com a mente aberta aí pra mudanças. Pra uma nova proposta. É. Eu gostei, achei ele bem artístico, né? Bom, e esse foi o nosso cast de Castlevania. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí as experiências de vocês que tiveram aí nos jogos da série. Acho que vai ter muito comentário sobre o Symphony of the Night, né? Todo mundo jogou isso aí, todo mundo gosta. E até o próximo cast. E tentem me convencer aí que esse Alucard aí é realmente o cara fodão aí que tentaram me passar e pelo menos o povo aqui não conseguiu, não. É isso aí, até mais.